Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Está começando mais uma edição do Central do Sertanejo. Aqui na sua rádio preferida, nessa rádio que é líder em audiência. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado? Pois é, a melhor da cidade. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz e te faço companhia, trazendo muito sertanejão, sertanejo universitário na sua rádio preferida. Hoje, quinta-feira, dia 11 de setembro do ano de 2014, para começar o nosso programa tem Eduardo e Rafael com todo o romantismo. Sem você, não sei viver. Central do Sertanejo. O abraço dos meus braços, outro amor não tem espaço, nele só cabe você. Em nenhuma outra vejo o desejo dos teus beijos que completa meu prazer. Feito o orvalho e o capim, o beija-flor e o jasmim, eu não vivo sem você. Só de imaginar eu choro, se eu perder quem eu adoro, é assim que vou viver. Feito a terra sem a chuva e o vinho sem a uva, violeiro sem viola, a mulata sem o bamba, Rio de Janeiro sem samba e um craque sem a bola. Feito peixe sem o rio, marinheiro sem navio e o céu sem as estrelas. Sem você não sou capaz, sou tudo isso e muito mais, se um dia eu perdê-la. Eu não vivo sem você, sem você não sei viver. Alô, paixão! Feito o orvalho e o capim, o beija-flor e o jasmim, eu não vivo sem você. Só de imaginar eu choro, se eu perder quem eu adoro, é assim que vou viver. Feito a terra sem a chuva e o vinho sem a uva, violeiro sem viola, a mulata sem o bamba, Rio de Janeiro sem samba e um craque sem a bola. Feito peixe sem o rio, marinheiro sem navio e o céu sem as estrelas. Sem você não sou capaz, sou tudo isso e muito mais, se um dia eu perdê-la. Eu não vivo sem você, você não sei viver. Eu não vivo sem você, sem você não sei viver. Obrigado. Central do Sertanejo. Todas as meninas, você era a mais bonita, e todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder.